Agora são 10 horas e 18 minutos, 10 e 18 da manhã. Esta é a CBN. Esta é a rádio que toca notícia. Temperatura subindo em Foz do Iguaçu e nós em busca de informações. E estas informações que traremos para você a partir de agora, creio que vão deixar muitos iguaçuenses felizes. Nós estamos transbordando de alegria ao descobrir que em breve teremos mais uma opção de lazer em Foz do Iguaçu. Mas mais do que uma opção de lazer para nós iguaçuenses, este empreendimento que está sendo criado para nossa alegria vai também movimentar o setor de turismo. A limpeza do terreno já foi concluída e a partir de fevereiro terá início a construção do Shopping Paládio em Foz do Iguaçu. E nós estamos por telefone agora conversando com o empresário Aníbal Tacla, empresário que é representante do Grupo Tacla no Paraná. Bom dia, doutor, como é que vai o senhor? Tranquilo por aí por Curitiba? Bom dia, tudo bem você? Vamos começar falando desta empreitada. O que levou o Grupo Tacla a trazer um empreendimento tão grande para Foz do Iguaçu? Bom, nós fizemos um completo estudo de mercado aqui, né, da região. Uhum. E o resultado foi muito bom, sabe? Então, em Foz do Iguaçu, esse empreendimento... Pois não, doutor, pode continuar, por favor. Está difícil a ligação, nós vamos sentar agora. Vamos refazer essa ligação para melhorar a comunicação. Aníbal Tacla é representante do Grupo Tacla, que está em breve colocando em prática aqui o Shopping Paládio. Doutor, melhorou a comunicação agora? O senhor consegue me ouvir melhor? Estou vendo bem. Eu perguntava sobre o que levou o Grupo Tacla a investir em Foz do Iguaçu na construção desse empreendimento e, principalmente, quais são os objetivos desse grupo ao investir tão pesado numa região que atrai muitos turistas. Então, o resultado do estudo de mercado que nós fizemos foi muito positivo para um empreendimento do tipo do shopping center. Então, a gente ficou bastante animado com esse resultado, desenvolvemos um projeto, né, uhum, de acordo com os números apresentados no estudo, e acabou se criando dessa forma um empreendimento de porte que vai ficar entre os 5 maiores do estado do Paraná. Como que tem sido a receptividade dos lojistas a essa ideia? Ou algumas unidades já estão comercializadas? Já existe algum acerto sobre quem estará ocupando as vagas nas lojas disponibilizadas no Shopping Paládio? A gente tem sido muito bem recebido, né, pelos lojistas da região e mesmo lojistas de fora, aqui de Foz do Sul, né, que tem interesse também de investir na região. E a gente tem certeza que a gente vai chegar aí na inauguração com o shopping praticamente lotado, 100%. Para quando está prevista a inauguração desse empreendimento? Para o segundo semestre de 2020. Segundo semestre. Quantos empregos a estimativa de geração com este empreendimento em seu início, nas construções e depois no funcionamento direto do shopping, desse empreendimento, que com certeza vai ser um atrativo a mais para o turista de Foz do Iguaçu? Então, durante a construção existe uma curva grande, né, do número de empregos, dependendo do estágio da obra. Ele começa com um número pequeno, perto de 50, 80 funcionários, chegando a 1.000, 1.500 no acabamento. Depois da inauguração, a previsão é de 2.500 empregos diretos. 2.500 empregos. E alguma diferente, algo diferente, digo, vai ser implementado para atrair os turistas a este shopping, doutor? Não, o projeto do shopping em si só, ele vai ser muito interessante, né? Ele vai ter um porte significativo, né? Vai chamar a atenção de qualquer pessoa que passe pela Avenida das Cataratas. O shopping, ele vai ter uma área de lazer muito grande, muitas operações de alimentação, de serviço, né? Além das lojas de vestuário, calçados, etc. Então, nós temos certeza que vai ser também, além de atender a população da cidade e do entorno, e com certeza vai ser o destino preferido aí dos turistas em Foz do Iguaçu. Até pelo porte, né, que vai ser o maior shopping da região, e quinto em tamanho, quinto em tamanho no Paraná ainda, está vendo? Ele tem uma localização extremamente visível, né? Verdade. Então, ninguém consegue ir para as cataratas, nem para a Argentina, nem para o aeroporto, nem para a maioria dos hotéis da cidade, sem passar na frente do shopping. É um detalhe que nos chama a atenção, é que a área escolhida é uma que vai favorecer e muito, principalmente a área de estacionamento, sem contar que vai levar desenvolvimento e a geração de empregos para uma área que era praticamente inutilizada ali naquela região, né? O ponto de vista de escolha ali favoreceu inclusive o entorno da área onde o shopping será construído. Essa visão foi compartilhada por vocês antes de decidirem pelo empreendimento naquele local? Sem dúvida, a região ela está sofrendo uma transformação muito grande, né? Já iniciaram as obras da Avenida Perimetral, que vai sair na esquina, ligando a BR-277 à Avenida das Cataratas, né? Uhum. Direto. Então, qualquer pessoa que venha hoje pela BR-277, que vá se dirigir ao Paraguai ou à Argentina, ela vai entrar antes de Foz do Iguaçu e cruzar essa avenida perimetral e vai sair na esquina do shopping, no sentido da nova ponte do Paraguai, né? Nós acompanhamos a economia brasileira e o que mais vemos são empresários reclamando de que a situação está difícil, de que a mudança no câmbio provocou essa situação, aquela situação. E pelo que nós acompanhamos pelo Grupo Tacla, o desenvolvimento que vocês têm alcançado é algo que foge dos padrões brasileiros e que consegue, por exemplo, onde ninguém via uma possibilidade de investimento, algo que pode trazer uma mudança no cenário do comércio de Foz do Iguaçu, levar para a Avenida das Cataratas. Geralmente se falava em churrascaria, em hotel, em um clube, e vocês decidiram por um shopping. Essa visão de empreendedorismo é que tem feito a diferença. Não se reclama da crise quando se tem vontade de trabalhar. Compartilha dessa opinião, doutor? 100%. É isso aí. Eu acho que quando se trata do empreendimento desse tipo, a gente sempre está olhando para frente, né? Está olhando o vetor de crescimento, o que vai acontecer na região, quais são as transformações que isso vai ocorrer, o que vai ficar mais fácil para a população da cidade, né? O que é o tráfego para chegar no shopping? A distância do shopping não é medida por quilômetros, ela é medida por minutos, né? Então, quanto tempo leva para chegar no shopping, na Avenida das Cataratas, né, onde se mora? Uhum. Você vai encontrar poucos semáforos, né, avenidas largas, né, acessos bons, estacionamento tranquilo, né, gratuito, inclusive, no começo. Né. Então, isso vai ser um diferencial bastante grande do shopping. E com o tempo, o próprio empreendimento, ele cria um crescimento forte no entorno, na área residencial. O grupo vê possibilidades de novos investimentos em outras áreas em Foz do Iguaçu ou concentra-se principalmente na colocação deste shopping em movimento, desta máquina que pretende movimentar ali a região da fronteira com a Argentina, doutor? Então, a nossa empresa trabalha exclusivamente nessa área. Então, no momento, é o que a gente tem focado. Tá certo, então. Muito obrigado por sua participação. Boa sorte nesse empreendimento. Pode contar com a CBN aí no que for preciso para trazer aí a informação aos nossos ouvintes sobre este, que já é um sucesso, pelo que nós acompanhamos aqui, nós temos percebido que muitos empresários de Foz do Iguaçu se manifestaram favoráveis a essa ideia, inclusive estão se preparando para procurar a empresa e tentar fazer parte deste grupo que com certeza vai ter muitas opções para os iguaçuenses e quem nos visita. Muito obrigado por sua participação, doutor. Muito obrigado a você pela oportunidade aí. Aníbal Tacla, empresário, representante do Grupo Tacla, falando conosco a respeito da construção do Shopping Palladium, obra prevista para estar concluída até 2020, que vai gerar empregos e mais empregos na Tríplice Fronteira. E é isso que a gente precisa. Foz do Iguaçu, ao que...